97 cruzando 1700. Controle 97, boa noite, contato radar, siga para o nível de voo 280, após 2000, país de 3000, Piratuba. 380, país 2000, valida 3, 1, 7. Ajuda 795, cancelado de restrições de altitude, desce para 2000, país, autorizado final, LSF3, reporte estabilizado. Azul 2795, controle. Azul 2795, tem restrições direto para 2000, reporte estabilizado na estrela. Comodoro 6390, pode voar Aracaju? Aguardo o sinal 6390. Boa dela, obrigado, Sereita 6390. Azul 4298, cancelado de cristal de altitude, você para 2000 pés, aí chama 09, autorizado sinal e alerta 3, reporte estabilidade. Descendo para 2000 pés, sem instruções, 1019, vai reportar estabilizado 4298. estabilizado no Azul 2795. Azul 2795, complete sinal, Chino Torres, ano 8 do sinal 95. 95, Azul 2795, boa. Chegada Golf, chegada Golf, 4.000 pés, 1.0, 1.9, 6.3, 1.3. Centro 0097, estamos centro Recife, 128 do sinal 35, alterne 123 do sinal 8. 235, Centro 0097, boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 2795, no solo 45, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Lima, mantendo a minha escuta. O Azul 2795, autorizado táxi via Alfa Kilo, seu parte 3, posição 4, Lima. Guilherme Galeão, autonomia 3 horas, 45. Uno 8 decimal 95, confirma? Sim, 1 8 95. Obrigado, boa noite. Sou Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizado final da 10. Azul 4298, QNH 1019, autorizado com o sistema 0, vento 130 graus, 10 mais. 7, livre pouso no 0, 4298. Pistão 0, Já tomou 30 graus, 1 a 0 mais. Autorizado de decolagem, pressão 0, até 32. Para 2003, autorizado a chegar a viagem, reporte no localizador estabilizado, o ajuste é altímetro, 1099. Dia 2000 pés, 1099, reporte estabilizado no localizador 6393. localizador 6313 Visboa. Quando é? Canela 3, 3 milhas para o marcador externo, autorizado sinal LS, China Torre 1895. Torre 1895, traça 6319. Frequência 1, 2, 8, 7, 3, 5. A negativa está na frequência 2, 3, 1, 8. 5, 238, 3835. Recife, frequência 12085, ao PN 12545. A 12085, 12545. Dona negativo, o Ana Proa de Itapa, 2782. Itapa na proa, 2782. American 230, I'd like to put clearance on request. America 230, clear to Kilo, Mike, India, Alpha, Miami, via FPL 20, episode 10, we have flight plan route, flight level 340. Normal departure, Nini transition. Sequence 310, first left turn, left departure. Score code 5073, and sensor level departure, 120, decimal 8. Clear to Miami via Upper Zulu 20 on departure at left hand turn up to flight level 340. We're doing the Momo departure Needham transition, squawking 5073, departure 120.8, 120.8, American 230. Correction, American 230, confirm the Upper Zulu 20 airway, after that to flight plan loose. Okay, Upper Zulu 20 is in flight plan route, American 230. Correction, American 230, can I let you push it back on setup? Okay, would you like us, we're using this frequency on this? Affirmative. Okay, thank you. 2 após o fato da Laguna, descida 2003, autorizado o final do procedimento do SXI, o ajuste no 09. Cap, Laguna, descida 2000, autorizado o ILS Sistema 0, está mais estabilizado, 7-2. Final ajuste no 019? No 019, já. Está liberada a instrução de 3 estados de impacto, confirma? Azul 4235, acionando a indicação dessa via, chegada 11 para 433. Este é o time que é o 09, é o número 2 na aproximação, 4235. 4000 via, bom? Número 2, 4235. É, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sinal, já avisou com a cabeceira no 0272. Eu não sei, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 782, número pouso Cristina 0, vento 90 graus, 079, quem negar no 019. É, poderia confirmar, livre pouso? Sim, um pouso autorizado, Cristina 0, Azul 2782. Pouso autorizado, 2782. 23, 151 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Guarulhos. 1963, táxi utilizado via Taxi Índia, próximo ponto de espera é porte, pronto, ajuste no 019. Azul 2782, no solo de 25, libera próximo a direita, taxi Eco. Pode prosseguir táxi via Alfa, Kilo, até o parte 3, posição 3, Romeu. Virando à direita, táxi via Eco, Alfa, Kilo, para o parte 3, posição 3, Romeu, Azul 2782. Para 2003, autorizado o sinal ELS, a ponte localizador estabilizado. 2000, descendo, autorizado ILS, chamada estabilizada, azul 423. Chame o controle 120 do sinal 8. 1208, voo 1973. Chame a 3-1-3, ponto 4. Pronto, prossiga, 3-1-3. Prisado, chame a 3-1-3 para Serra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, via hora do plano de voo, nível de voo 360. Aeração, voo 1, letra, transição mótica. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5077, controle Salvador, 120 do sinal 8. Do 360 para Guarulhos, decolando a pista 10 com curva direita, saída São Bono, letra motiva 5077 ao transponder, 1208 é o controle, Oceaner 6313. Correto, seguindo via rota do plano, reporte pronto, Oceaner 6313. Reforçar 6313. WFI American 230, push gate 11 with Alpha. American 230, clear to push and start commerce text. Okay, clear to push and start up, report ready to taxi American 230. Forma turbulência moderada em São Paulo, agora na posição, ok? Certo. Controle Salvador, boa noite, General 9979, com a informação Alfa. General 9979, identifique, chegada a ponte dessa via para 4 mil pés, ajuste altímetro 019, é o número ganho na aproximação, General 9979. Autorizado até 4 mil pés, 1019, General 9979. 173, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, Fernando 23, decimal 8, 973. 12835, secundária, poderia confirmar a secundária, gol 93? 123, decimal 8. 12835, 123, 8, gol 973. Liberal 9979, desça para